Eles sabem de onde a gente veio, mas pra onde a gente vai, é o nosso trabalho que vai responder. De Mino, direto de Portugal, eu posso dizer que eu tenho o maior orgulho em trabalhar com os meus ídolos. Olha agora, challenge. Com pouco tempo no campo só tenho melhora. Sabe que eu taco fogo nessa porra. Toda batida que eu pego evapora. Mano, olha agora, bitch. Agora só faço o que quero, bitch. Com olho vermelho, yeah. Mas é só pra combinar com a porra do tapete. Era só parte do meu treinamento. Sei que tu adora quando falou que vai ter lançamento. Faço com que vale a pena a demora. Mano, olha agora, eu só tava no canto. Duvidado que eu canto tudo aquilo que você se mata fazendo. Eu consigo até brincando. Chale. Do lado de fora, mas eu não fui embora. Tinha chegado só dor e tristeza. Pensei que nunca ia chegar a hora. Mano, olha agora, mano. Agora só fico perguntando como posso parar com essa porra. Yeah, não tenho cansaço, fome nem sono. Vou morrer igual vampiro. Sem o escuro do estúdio não respiro. Porque eu faço de dia, mas é depois da meia-noite que eu sempre prefiro. Território marcado, foi conquistado e eu não me retiro. Tudo que eu lanço parece doença. Yeah, entre os países espalhei o vírus. Yeah. Bem-vindos a uma nova era. On some real nigga shit. Yeah. Yo, Chile. Orgulho. Isso é só o começo.